Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, antes de tudo, explicar algumas coisinhas sobre a arte da leitura. Esse é um negócio fundamental, porque se entre 30% e 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, isso quer dizer que entre 30% e 50% dos profissionais de nível superior em circulação no país, que tenham menos de 60 anos de idade, são analfabetos funcionais. Este é o dado principal em qualquer discussão sobre qualquer coisa no Brasil, porque é a opinião que você vai ver circulante, é a opinião dos jornalistas, de professores universitários, de advogados, de engenheiros, de médicos, de gente de formação superior. Então, portanto, você está ouvindo 50%, ou, na melhor das hipóteses, 30% de opiniões de analfabetos funcionais. Você imagina o que que pode dar qualquer discussão baseada nisto? Quer dizer, a discussão entre ineptos, incompetentes, palpiteiros e, no fim das contas, vigaristas. Porque o sujeito que recebe um diploma superior, percebendo que ele não está entendendo o que ele está lendo, tá certo? Então é evidentemente um vigarista. Então, a discussão de qualquer problema no Brasil, ela é crime, não é nada mais do que crime, tá certo? Eu acho que, se fosse possível fazer algo contra isso, o povo deveria se rebelar, porque tudo isso está sendo pago pelo trabalho do povo brasileiro. Seja através de mensalidades de escolas privadas, seja através de impostos escorchantes com os quais são alimentadas as universidades federais e estaduais. Tá certo? Então, tudo isso aí é evidentemente um roubo, é um escândalo, é uma monstruosidade. Pior. Esta é a causa de todos os problemas brasileiros. Por que nós temos problema na economia, na administração, na agricultura, na segurança pública, na saúde pública? Por quê? Porque 50% dos encarregados de mexer com isso são analfabetos funcionais. O que não quer dizer que os outros sejam gênios, né? Você pega os outros 50%. Bom, não são analfabetos funcionais. Mas qual é o nível de qualificação? Pense bem, qual é o nível de qualificação médio de uma instituição de ensino que produz 50% de analfabetos funcionais por ano? Quer dizer, que rigor ela tem no exame dos seus candidatos? É evidente que nenhum. Portanto, aqueles que foram aprovados e que não são analfabetos funcionais, provavelmente estão muito abaixo do requerido para o exercício da profissão, embora não cheguem a ser analfabetos funcionais. Nós podemos julgar isso aí pelo fato de que os estudantes do secundário tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais. O que significa que todos os ministros da educação dos últimos 50 anos são todos criminosos, deveriam estar todos na cadeia. Todos eles são culpados disso aí. Outro dia houve uma reunião deles, ex-ministros, né, desde o tempo, sei lá, do Gutenberg, né, o Cagade, todo mundo. Paulo Renato, né, aquele que, quando os meninos tiraram o último lugar, disse: ah, poderia ter sido pior. O sujeito diz uma coisa dessa e não é demitido imediatamente. Então, a coisa está ruim desde o ensino primário até o último, até o superior. Não é isso? Agora você imagina o que que significa, então, esses títulos de mestrado e doutorado e o negócio da revisão pelos pares. O que significa uma revisão pelos pares feita por 50% de analfabetos funcionais? Quer dizer, o analfabeto funcional está julgando o trabalho do outro que ele não consegue ler. Eu digo para vocês, eu não, há muitos anos, eu não vejo uma única tese universitária sobre o que quer que seja que não venha com erros de português já na primeira página. Erros grosseiros. Todos eles são assim. Então, todas as discussões sobre qualquer problema no Brasil estão saltando esta etapa. Quem está discutindo? Qual é a qualificação que as pessoas têm para discutir? É? Se não tem qualificação nenhuma, é lógico que não adianta discutir nada, é lógico que todo e qualquer debate de problemas nacionais é só para gastar mais dinheiro indevidamente, e assim por diante. Então, é claro que para corrigir as deficiências de leitura, você tem que voltar a se alfabetizar de novo, você tem que fazer o curso do Carlos Nadalim e começar de novo. Você vai ter que aprender pelo velho método silábico e assim por diante, apagar tudo que você aprendeu pelo método socioconstrutivista, que é bom para fazer imbecis e que causa até lesão cerebral. Teve aqui um especialista nessa matéria faz anos atrás. Aliás, o cara era até petista, sendo petista e tudo, ele diz: olha, esse negócio é até perigoso, dá até lesão cerebral. Eu estou avisando os caras há não sei quantos anos e eles não prestam atenção. Um cara, um educador petista, não vou dar o nome agora para não queimar a reputação do cara. Né? Então, agora precisa ver se os caras que ouviam isso entendiam o que ele estava dizendo. Né? Provavelmente não. Então, é com essas coisas que nós entendemos como é que foi possível botar na presidência da República um ladrão bêbado, estuprador e cabrita. Né? E depois ainda reclamar do que ele fez. Não, você não tem que reclamar nada, tudo que o Lula fez, ele tem o direito de fazer. Porque se você bota um sujeito desse na presidência, o que, que você pode esperar? Então, quem é o culpado disso? O culpado disso é todos os eleitores. Todos eles não quiseram saber em quem estava votando. E ainda acharam bonito, ah, nós votamos no doutor, não deu certo, agora vamos votar no analfabeto para ver o que dá. É, ideia de jerico mesmo, né? Quer dizer, não é, o outro foi ruim, mas não é porque fosse doutor. Né? O Fernando Henrique Cardoso é, obviamente, um pseudo-intelectual. É um fingido, ele é um cara que finge, se finge de intelectual e tem o que ele chama de postura. Postura, no meu entender, quem tem é galinha, está entendendo? Agora, ele veio lá com a postura, né? Eu acho esse um palhaço inepto, incapaz. Né? Não, esse aí não daria para aguentar 5 minutos de discussão comigo. Por isso mesmo ele não vem, porque não é bobo, né? Louco sim, pero no tonto. Então, mas não podendo reeducar os meus alunos, realfabetizar os meus alunos, eu posso pelo menos dar algumas dicas essenciais sobre o que é a leitura no nível superior. O que é a leitura no nível universitário? Eu asseguro para vocês, não há educação universitária no Brasil. Eu asseguro para vocês, o único sujeito que eu conheço que obteve uma formação universitária sou eu. Essas coisas que caras não têm, não é formação universitária de jeito nenhum. É uma imitação grotesca. Né? Se você pensar, olha, você acha que o Cagade teve educação universitária? É claro que não. Claro que não. Né? Você acha que o Emir Sader teve? Não existe isso. Um cara não pode ter educação universitária e escrever Getúlio com LH. Não é possível. Simplesmente não é possível. Isso não acontece no universo físico real. Tá, né? E assim por diante. Né? Um educador que diz cabeçalho, escreve cabeçalho em vez de cabeçalho. Veja, cabeçalho é uma palavra que é usada no ensino o tempo todo. Quer dizer, ele leu essa palavra pelo menos 1 milhão de vezes. E não aprendeu a escrever, falou, o que é isso? Esse é um fenômeno. Né? É um fenômeno de inépcia, assim, raramente observado no mundo. Né? Então, para alcançar o Brasil nesse concurso de inépcia, os outros países têm que se esforçar muito para chegar nesse ponto. Né? Isso aí, eu repito, isso é a causa de todos os problemas brasileiros. Não adianta você discutir determinados problemas, porque eles não são problemas em si, eles são efeitos disso aí, é efeito da inépcia geral. Não é isso? Então, as opiniões circulantes, muitas vezes, são feitas pela mídia, e a mídia é escrita por analfabetos funcionais, isso aí não tem a menor dúvida. Então as pessoas aceitam, né? Coisa, por exemplo, outro dia eu ouvi o general Heleno dizendo uma coisa, eu gosto muito do general Heleno, tenho o maior respeito por ele, é um homem muito correto, muito honesto, digno da nossa confiança, mas isso não quer dizer que todas as opiniões dele sejam verdadeiras. Ele dizendo, agora nós seguimos uma política pragmática, né? No nível internacional, nas relações internacionais, nós somos pragmáticos, não ligamos para a ideologia. Né? Seguimos então a orientação do ex-ministro Saraiva Guerreiro, que todo mundo reconhece, foi um gênio da diplomacia. Ele diz, olha, peraí, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, existe por um lado as negociações, o dinheiro, e, por outro lado, existem apenas divergências de ideias. Blá, blá, blá, ideológico. Você acha que é assim mesmo, né? Você acha, por exemplo, que as ações da China para conseguir o domínio do resto do mundo são só blá, blá, blá, ideológico? Né? Você acha que a formação dos impérios é blá, blá, blá, ideológico? É só divergência ideológica? E que, perto do comércio, tudo isso se apaga? Você acha? Você não entende que tudo que um império como a China faz em matéria de comércio está dentro de um plano muito maior de dominação mundial. E que os interesses comerciais estão subordinados a uma coisa mais básica, mais importante e mais material. Ou você acha assim, o dinheiro é mais material do que as armas? Do que o poder militar? Será que você acha mesmo, né? Quer dizer, o comércio predomina sobre os fatores militares. Ora, meu Deus do céu, se o comércio predominar sobre os fatores militares, jamais teria havido uma guerra no mundo. É uma coisa muito simples, porque toda guerra vai contra os interesses comerciais. No fim, pode até dar o lucro para um, para os outros vai dar tudo prejuízo. Né? Vamos dizer, o que a Alemanha ganhou com a guerra? Segunda guerra. Perdeu tudo, meu Deus do céu. O que a Rússia ganhou? Ganhou poder militar, sem sombra de dúvida. Né? Mas o prejuízo que ele levou, que depois os Estados Unidos teve que cobrir, quer dizer, não tem sentido. O senhor achar que o comércio predomina sobre a disputa de poder político-militar e diz que é um gênio. Não, que Saraiva Guerreiro é idiota. Idiota! Né? É o cara que acabou levando o nosso governo, né, supostamente direitista e conservador, a ajudar Cuba a invadir Angola. Cuba foi matar um bocado de angolano lá, com dinheiro, armas e assistência técnica do Brasil. E o que o pessoal fala dos crimes da ditadura, ninguém lembra desse crime, porque esse os favoreceu. Você acha que o cara que fez isso é um gênio? Não. E esse negócio de pragmatismo versus ideologia, isso é uma estupidez. Porque, vamos dizer, entre o comércio, né, e o restante, você chamar todo o restante de ideologia. Agora, ideologia o que é? Um discurso justificativo de uma política. Ele só pode existir se essa política existir. Quer dizer, se você está prestando atenção só no comércio e desprezando a ideologia, você está desprezando todo o fator político-militar. Você está desprezando o fator do poder, que é muito mais básico do que qualquer dinheiro que você tenha. Eu sempre dou o exemplo. Quando um menino de rua assalta o sujeito na esquina, o sujeito tem mais dinheiro do que ele, ou não? O menino veio com um revolvinho, pronto, assaltou. Ele assaltou porque o outro tem o dinheiro, mas ele tem o poder, ele tem a força. O único poder efetivo que existe é o poder de matar. E ele custa muito barato. Hã? Os russos costumavam matar os caras com um tiro na nuca. Um tirico, de calibre 7.6. Que era a arma que eles tinham. Né? Acho que é Makarov, a pistolinha russa. Quanto custava? Isso custava nada, pô. Hã? O alemão que prendia um monte de judeu no coito, soltava um gás lá, 10 minutos, pronto, morreu todo mundo. Gastaram muito dinheiro com isso? Nada. Então, o poder de matar é mais decisivo do que qualquer outro poder. E é incrível que um general que teve a formação para raciocinar sobre, diga isto, que o que importa é o pragmatismo. O que ele chama de pragmatismo é isso, é dinheirismo apenas. Ou seja, agora nós precisamos vender galinha para, né, os árabes, então nós não podemos dar muita atenção para Israel. Eu digo, ah, tá bom, e quais são os planos que os árabes têm com relação a nós aqui? Qual é a articulação entre os árabes e a China e a Rússia e os Estados Unidos? Onde está tudo isso? Né? Essa sua bela negociação comercial, qual é o quadro político-militar no qual ela se desenrola? Nós não queremos saber. Entendeu? Então, isso aí, eu não acredito que houve nenhuma má intenção do general dizer isso, mas isso é um erro monstruoso criado pelo quê? Pela mídia. A mídia que o induziu em erro. Ele não examinou a coisa devidamente. Então, isso aí é uma deficiência de leitura, na verdade. A gente se deixa impressionar pelas palavras pragmatismo. Pragmatismo quer dizer um negócio prático, que dá certo, que enche você de dinheiro. E ideologia quer dizer só um blá, blá, blá. Mas isso é o significado, é o sentido verbal das palavras que você está usando. É o sentido dicionarizado das palavras. Não é a realidade que corresponde a elas no mundo. É? Não é o referente, é o significado e não o referente. Então você tem o signo, você tem o significado, que é um conjunto de outras palavras que explica o que você quis dizer com aquilo, e você tem o referente, que é o objeto, a coisa ou o fato ao qual isso se refere no mundo real. Então, pragmatismo versus ideologia parece uma coisa muito boa, mas só no nível do significado, sem o referente. Então, quem lê baseado só em significado, sem o referente, não sabe ler. Né? Isto é a coisa básica. E nós encontramos essa deficiência, às vezes, em pessoas intelectuais de fama mundial, onde eles dizem coisas que parece razoável, se você vê pelo significado das palavras, parece que está dizendo uma coisa muito razoável. Mas quando você pergunta, mas qual é o referente? A que isso se refere no mundo real? Daí você tem que fazer. Quando você lê na primeira vez, você tem uma impressão de concordância ou discordância. Quer dizer, você diria essa mesma frase ou não diria? É esse o ponto. Gostei da frase, eu diria, faria minha esta frase. Ou não gostei, tá certo? Só que essa reação está no nível meramente verbal. Você não testou as coisas e fatos correspondentes, você só testou o seu desempenho verbal. Você diria a mesma coisa ou não diria a mesma coisa? Você pode se sentir bem dizendo aquela coisa ou pode se sentir mal. E isso chama-se concordar ou discordar. Concordar quer dizer que concórdia, são dois corações. É uma reação emocional. Meu coração concorda com o seu. Nós sentimos igual. Até aí, o fato, a coisa que se refere, não entrou na história de jeito nenhum. São apenas dois corações que se amam ou se repelem. Então, enquanto você está nesse nível, você não está entendendo nada. Então, como é que você faz para saltar em cima deste problema? Você tem que usar um pouco de imaginação para você tentar fazer com que aquela frase se transforme em realidade. Como é que eu faço para isto ser uma realidade, para isto acontecer no mundo dos fatos? E quando você tenta fazer isso, você vê que muitas frases que você gostou e que você concordou são coisas inteiramente absurdas. A primeira coisa que pode acontecer é ela ter, dentro da construção em que ela é empregada, dentro do raciocínio em que ela é empregada, ela ser contraditada por outra frase. Então aí você tem uma contradição lógica. A contradição lógica não quer dizer que a coisa está errada, quer dizer apenas o seguinte: o sujeito não disse nada. Mas se ele disse sim e depois disse não, não dá para saber o que ele disse. Então, quer dizer que aquela coisa pode ter agradado você, mas não tem a mínima importância, não significa nada. Então podemos passar para o próximo problema, que esse aí já não deu nada. Isso pode acontecer. Mas às vezes você não tem essa contradição. Às vezes você tem uma contradição entre o que está sendo dito e um fator externo, que é as condições de realização daquilo. Ou seja, o que o sujeito está dizendo parece lógico, não tem contradição, mas é contraditório com o que aquilo precisaria para poder existir. Ou seja, aquilo não pode existir. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Peguei o exemplo de propósito do Eric Hobsbawm, que é um sujeito que todo mundo aceita como quase um gênio da historiografia. Não é isso? Então, vamos ver. Então, ele está falando da Revolução Industrial na Europa. Ele diz, foi o triunfo não da indústria enquanto tal, mas da indústria capitalista. Não da liberdade e da igualdade em geral, mas da sociedade burguesa liberal de classe média. Não da economia moderna em geral, mas do Estado, ou do Estado moderno, mas da economia e dos Estados numa particular região geográfica do mundo, parte da Europa e uns poucos pedaços da América do Norte, cujo centro era os arredores e cujos estados rivais eram a Grã-Bretanha e a França. Então ele diz o seguinte: a Revolução Industrial não criou, a indústria moderna, o Estado moderno, a democracia e a liberdade, mas uma democracia e liberdade específica, democracia e liberdade burguesas. Então, o que ele está dizendo aqui exatamente? Quer dizer, você tem uma encarnação específica da liberdade, não é isso? Liberdade e igualdade. Essa encarnação não era em geral, era a burguesa, e não a liberdade em geral. Está entendendo? Só que é o seguinte, a que liberdade em geral ele está se referindo? Existia algum outro tipo de Estado liberal no mundo que assegurasse a liberdade em geral e não a liberdade burguesa? Havia algum Estado cuja liberdade pudesse ser comparada com a liberdade burguesa? E você dizer, não, isso não é a liberdade em geral, é apenas a liberdade burguesa. Ou seja, isso é apenas uma versão específica e muito limitada da liberdade. Existia isso? Não, não existia. Veio a existir depois? Não, nunca veio. Então, qual é o conceito genérico dessa liberdade Você tem algum conceito genérico, abstrato da liberdade que você tem inventado? Não, você também não inventou. Hã? Pode procurar na obra do Hobsbawm para ver se você acha esse conceito da liberdade em si. Hã? Então é o seguinte, ele não está comparando a coisa com um modelo existente, com um modelo que veio existir depois, ou com um modelo abstrato que ele mesmo inventou. Ele está comparado apenas com uma impressão emocional que ele desperta no leitor pelo uso de meras palavras. É. Isso aqui das duas uma, ou é trapaço ou é burrice. É mais precário do que comparar o real com o ideal. Mais o precário do que comparar. Claro, claro. Ele não tem nenhum conceito ideal. Ele é um historiador, ele não é um filósofo, não é um cientista, não é um teórico da política. Se fosse, ele podia... Ah, então inventei aqui um estado ideal maravilhoso, mas poderia ser assim, assim, assim. Ele não fez isso. Então, não tem um modelo real contemporâneo, não tem um modelo real subsequente e não tem um modelo ideal. Então, como diria o italiano, ma che cazzo, né? Do que está falando? Né? Significa o seguinte, o sujeito é simplesmente burro. Eu não acredito que ele seja desonesto. O sujeito não se esforça tanto para escrever livros tão difíceis, com tanta pesquisa histórica, para enganar as pessoas. Não, ele não faz isso. Simplesmente ele é burrinho. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Esse aí está no livro The Age of Revolution. Agora tem outro aqui que eu tirei do The Age of Capital. Só que eu vou ter que trocar de óculos, porque sabe como é? Ficando velho, você não enxerga mais nada. Tem que botar a luzinha aqui. Ele diz que com a Revolução Industrial, as dificuldades e sofrimentos que se impôs ao proletariado, a rebelião não era somente possível, mas virtualmente compulsória. Nada era mais inevitável do que a ascensão dos movimentos trabalhistas e socialistas e as revoluções na França, na Áustria, na Prússia, na Hungria, na Boêmia, em parte da Itália em 1848. Essas revoluções vieram a fracassar, no entanto, porque aos trabalhadores faltava a organização, a maturidade, a liderança, talvez, em maior parte dos casos, a conjuntura histórica. Hã? Peraí, se uma coisa era inevitável, como que podia lhe faltar a conjuntura histórica? Se uma coisa que é inevitável dentro de um quadro existente, de um quadro real e não de uma situação ideal. Portanto, é dentro de uma conjuntura que as coisas se tornam inevitáveis. É? E como é que você vai achar que esse cara é inteligente? Ele disse que as revoluções eram inevitáveis. Não é isso? Bom, se elas eram inevitáveis, então não podia faltar a conjuntura. Elas podiam fracassar por algum outro motivo. Por exemplo, a intervenção de um elemento externo. Vamos dizer, né? O governo do país pede ajuda de um país estrangeiro. Isso aconteceu, de fato, na França. Né? Aconteceu, pede ajuda de uma força estrangeira que vai lá e sufoca a revolução. Isso pode acontecer. Né? Então, havia ali a conjuntura e a revolução era inevitável, tá? Mas havia um negócio imprevisto. Pode ser. Mas escuta, mas faltar a conjuntura de um negócio inevitável. Fala, do que você está falando? Isso significa o seguinte, ele não leu o que ele escreveu. Ele não entendeu o que ele escreveu. Se ele tivesse lido, ele veria que ele precisaria buscar uma outra explicação para o fracasso dessas revoluções, já que eram inevitáveis. Você entendeu? Coisas desse tipo você observa, às vezes, em grandes autores. Quer dizer, o Hobsbawm não é nenhum cretino. Tá certo? Algum talento de historiador ele tem, mas tem um fundo de burrice que ele não consegue vencer. E como, assim como esses dois casos, tem muitos exemplos. Não é isso? Então, um exemplo que eu já dei aqui, né, há muito tempo, eu digo, por exemplo, Kant diz que nós só conhecemos a aparência fenomênica, nós não conhecemos as coisas em si mesmas. E como é que ele pode ter certeza que quando eu estou lendo o livro dele, eu estou lendo o livro dele em si mesmo ou apenas uma aparência fenomênica? Se quando eu vejo um elefante que pesa 2 toneladas, eu estou vendo apenas uma aparência fenomênica e não o elefante em si, né? Como é que um conjunto de signos rabiscados no papel, que é muito mais sutil, pode me aparecer em si mesmo e não apenas como aparência fenomênica? Tem algo errado aí. Isso significa falta de consciência da situação real na qual o sujeito está escrevendo o que ele está escrevendo. Isso acontece inúmeras vezes. Também já dei o exemplo de Karl Marx. Como é possível que um sujeito burguês que assume a ideologia proletária diga que só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, quando ele mesmo está apresentando essa visão objetiva da história? Qual o proletário que te contou isso? Ele nunca tinha visto um proletário. Quer dizer, como é que não percebe uma coisa dessa? Não percebe porque está lendo só com signo e significado, sem o referente. Então, é claro que se ele nunca tinha visto proletários, e de fato não tinha, se você ver a biografia dele, nunca tinha entrado em uma fábrica, né? Então ele não tinha condição de imaginar aquela relação que ele vê entre proletariado e burguesia se manifestar na realidade, num conflito real de proletário e capitalista. Pior ainda, em tudo o que Karl Marx, a maior parte dos marxistas, escrevem sobre o capitalista não é o capitalista real, ele é o modelo do capitalista que só vive pelo lucro e, portanto, pela exploração da mais-valia. Eu digo, mas é só isso que um capitalista faz? Ele só explora a mais-valia, não faz mais nada. Ele não, sei lá, não joga futebol, não tem um amante, não come a mulher do vizinho, né? E às vezes ele não vai na igreja, né? É evidente que o sujeito vai na igreja. Ele, algum sentimento cristão ele tem, meu Deus do céu, por pouquinho que seja. E algum bem ele vai tentar fazer do jeito dele. Este fator é fundamental. Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de contribuições que os burgueses dão a organizações de caridade aqui no mundo, e sobretudo nos países comunistas, que deram para a Rússia, que deram para a China, é uma monstruosidade. Sem o capitalista americano, não estou falando de investimento americano, estou falando sem ajuda caridosa de capitalista americano, a economia russa não existiria, a economia chinesa também não. Mas isto não entra dentro do modelo capitalista. O capitalista, de qual os autores comunistas falam, é um modelo e não uma pessoa real. Inclusive a do Hobbes Baum. Ele, de vez em quando, ele conta algum fato que parece que desmente esse modelo, mas não é isso que ele leva em conta fundamentalmente. Ora, o Karl Marx, ele confessa logo no começo do Capital que os fenômenos que ele vai descrever é muito complexo demais. Então, ele não vai poder descrevê-lo pelos fatos, ele vai precisar usar, ele diz, vou usar a força da abstração. Então, o que ele faz? Ele cria aquilo que mais tarde o Max Weber vai chamar de modelo ideal. O modelo ideal não é um ente verdadeiro, real. Ele é um modelo constituído de uma relação lógica. Não é isso? Reduzido àquilo que interessa para aquela descrição. Então, só que o modelo ideal, ele te dá uma impressão de realidade muito intensa. Porque ele é construído exatamente como um personagem de ficção. Quando você lê um romance, você vê que tem milhares de aspectos e de fatos do personagem que são deixados de fora. Por exemplo, quantas vezes você vê, sei lá, você está lendo Crime e Castigo, quantas vezes você vê o Raskolnikov calçar os sapatos? Resposta: nenhuma. Mas é evidente que ele calçava os sapatos todo dia. Não é isso? Quantas vezes você sabe o que ele comeu naquele dia? Uma vez ou duas. o resto da empresa, porque ele não come. Então, existem milhares de detalhes que são deixados de fora, por quê? Porque não interessam à narrativa. E o modelo ideal funciona, ele é persuasivo, precisamente por causa disso. Ele tem a lógica interna, ele tem a coerência, ele tem a unidade num personagem de ficção. E por isso mesmo, ele é ficção. Quando você vai compará-lo com a realidade, por exemplo, você pega o famosa tese do Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele diz o seguinte: quando surge o protestantismo, eles têm aquela ética do trabalho e da poupança, e isto favoreceu o surgimento do capitalismo. Só que é o seguinte, o capitalismo já tinha aparecido antes e muito mais próspero nos países católicos. Pior ainda, os católicos já tinham feito a teoria do capitalismo, que nos países protestantes vai levar mais 2 séculos para aparecer, vai aparecer com Adam Smith. Você vai ver, no século XV, os jesuítas já tinham explicado toda a lógica interna do capitalismo, como Adam Smith iria explicar depois. Só que acontece o seguinte, esses jesuítas escreviam em latim e não foram lidos na Inglaterra, ponto final. Esse é o problema. Então, veja, provavelmente A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é o livro de sociologia mais famoso de todos os tempos e mais prezado. E a tese dele está 100% errada. Né? Leiam no livro Rodney Stark, Myths of the Reformation, Mitos da Reforma. Ele ali simplesmente acaba com fatos, botando fatos. Ele acaba com a tese do Max Weber. Isso não quer dizer que o Max Weber não fosse um grande sociólogo, simplesmente inventar esse modelo ideal já é um grande negócio. É como se tivesse escrito um romance, que é o romance do capitalismo nos países protestantes, na Alemanha, na Inglaterra, etc. Bom, é bonito. E, sem dúvida, isso interferiu no curso das coisas. Algum peso isso teve. Só que isso não explica fatos que aconteceram antes disso. Então, às vezes os fatos principais são os mais facilmente esquecidos, porque eles não combinam com uma narrativa cujo dramatismo dá a impressão de realidade. Por exemplo, a impressão... Todo mundo tem ideia assim, da Revolução Francesa aconteceu por causa da miséria crescente, etc. Não, a França era o país mais próspero da Europa. Não foi a miséria que causou a Revolução, foi o contrário. Né? Tinha muita gente ganhando dinheiro demais e na medida que começaram a ficar ricos, falaram, bom, agora nós queremos poder político também. A Rússia, a mesma coisa. Os últimos 50 anos antes da Revolução Russa, a Rússia foi o país que mais progrediu na Europa. A economia russa era mais próspera. E por isso mesmo deu bode. Então, a relação entre miséria e revolução, ela simples, relação causal, não existe. Claro que a miséria tem algum papel na revolução, mas ela não é causa da revolução. Ela pode ser um argumento em favor da revolução. E o argumento que, uma vez usado, se torna poderoso. Porque o sujeito que está interessado, o sujeito está ganhando dinheiro. Fala, bom, mas eu tenho dinheiro, não tenho poder político. Aquele cara que é um pé rapado só porque ele é filho de não sei quem e está lá em cima. Então, eu quero poder político. Então, eu uso o argumento da miséria para obter o apoio dos miseráveis. É a coisa mais lógica. Então, claro, a miséria tem algum peso, mas não peso de força causal, e sim peso de argumento retórico, de argumento publicitário, e assim por diante. Ora, esta coisa que eu estou falando é essencial em toda a arte da leitura. Até para você ler um romance, você precisa ter esta ideia. O que seria preciso para que isto que eu estou lendo fosse real? Hã? Não apenas um tecido de palavras. Quer dizer, você precisa complementar a história. Às vezes, por exemplo, quando você lê um romance, ajuda você tentar imaginar fisicamente os personagens. Fazer como se fosse um filme que se desenrola na sua cabeça. Isso ajuda. Né? Porque se você vai só pelas palavras, tá certo? Então, você está lendo aquilo como se fosse poesia. Então, o que é a poesia? Já dizia o Bruno Tolentino. Poesia é uma maneira memorável de dizer. De dizer o quê? Qualquer coisa. Quer dizer, a poesia, ela começa e termina na palavra. Não há mais nada ali. Ela não precisa se referir a nada. O Carlos Drummond de Andrade diz, não se faz poesia com bons sentimentos, com belas recordações, se faz poesia com palavras. Você tem que pôr as palavras e procurar no dicionário. E daí você vai arrumando as palavras e sai a poesia. É assim que sai. Poesia é toda feita de palavras e de mais nada. Né? Então, ela pode descrever uma impressão, mas a impressão é o quê? Verbal. Quer dizer, você começa, você tem uma emoção que se articula verbalmente dentro de você, quase pronta, e você termina ela e pum, saiu o poema. Quer dizer, a poesia é é o que você quis dizer. Em geral, nós não conseguimos dizer o que queremos. Nós só conseguimos dizer o que nós aprendemos a dizer. E por isso mesmo não somos poetas. Né? O poeta é o neguinho que consegue dizer o que ele quis dizer. Que eu não estou falando poeta só o que escreve com rima. Não. Uma vez eu falei isso para o Herberto Salles. Falei, Herberto, você é o cara que consegue dizer tudo o que você quer dizer. Isso é a coisa mais difícil que tem. Quer dizer, além do seu talento de romancista, ele tem esse talento de poeta. Né? Quer dizer, é a arte da linguagem mesmo. Não é isso? Tem muitos que são assim. Zé Geraldo Vieira era outra. É difícil dizer no livro do Zé Geraldo Vieira, é difícil você distinguir o que é o romance do que é uma poesia. Ele escreve páginas e páginas, que quando você vai ver, está tudo versificado, meu Deus do céu. Né? No livro O Albatroz, que não é o melhor livro dele, existe um negócio de umas 15 páginas que você vai ver, é tudo verso de 10 sílabas, mas assim, está corrido, você não parece, não é linha por linha, está corrido. Né? Então, aquilo é um poema, né? Que está comemorando, está cantando a morte de milhões de gerações de jovens nas guerras. Né? É um negócio de uma força poética assim, monumental. E, no entanto, está encaixado ali como se fosse capítulo de um romance. Isso acontece muitas vezes. Eu acho que foi Oswaldino, não sei, lembro se foi Oswaldino Marx. Não, foi o Josué Montello que escreveu um ensaio sobre a poesia na técnica do romance do Zé Geraldo Vieira. Né? Técnica que o próprio Josué Montello não tinha. Josué Montello era eminentemente um narrador. Né? Se você pensar, a parte verbal no romance do Josué Montello tem pouca importância. O que importa é as coisas que estão acontecendo. Assim como no Otávio de Faria. O Otávio de Faria, na parte verbal, ele escreve até mal, se você pensar bem. Mas o que interessa é a sequência dos acontecimentos, a lógica dos acontecimentos. Eu não leio Russo, mas dizem a mesma coisa do Dostoiévski. Diz que o Dostoiévski verbalmente não é tão grande coisa. Mas o encadeamento dos fatos é que é. Então, esse é, como dizer, o romancista puro sangue. O Zé Geraldo não é puro sangue, né? Mas o José Montello é. Né? Não quer dizer que seja maior que o outro. São como se diferem de gêneros e não de qualidade do escritor. Né? Então, o segredo essencial de toda leitura é esta conversão da palavra em realidade. Se você tentar transformá-la, não aceitar ou negar na primeira só porque a frase lhe pareceu atraente, não faça isso jamais. Se tu conselhar com o que eu estou escrevendo, tente transformar aqui em realidade. Vamos ver se isso que o Olavo está escrevendo, se isto pode acontecer na realidade e não só no verbal. Hã? Eu faço esse teste e só escrevo o que eu acho que pode realmente acontecer. Em geral, coisas que aconteceram. É isso? Então, é isso aí. Isso foi a nossa mensagem hoje. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas, tá? Até já. Então, vamos lá. Aqui, Evandro José Flores. O senhor afirmou ser o único que tem formação universitária. O que vem a ser essa educação universitária no seu entendimento? Bem, Na verdade, eu condensei a coisa demais. É claro que eu não sou a única pessoa que tem formação universitária no Brasil. Eu estou dizendo que das pessoas que eu conheci no meio jornalístico universitário, o único que eu vi que tinha formação universitária, quer dizer, dentro da minha faixa de idade, foi eu mesmo. Né? E nas faixas de idade subsequentes. Mas é claro que existem muitas pessoas que têm formação universitária. Né? O doutor Arnildo Stein, o doutor Miguel Real era outro. Né? O Paulo Mercadante era outro. E muitas pessoas tinham formação universitária. Antigamente era normal isso. Antigamente, mesmo o sujeito que não tinha estudado numa universidade, adquiria a formação universitária através das suas leituras. Era o normal. O que significa essa formação? Significa você ter lido as mesmas coisas que os demais elementos da intelectualidade superior leram. Você está informado do que eles sabem e, portanto, você pode conversar com eles. Não é isso? Se você ver, quer um exemplo característico, por exemplo, a amizade entre o Otto Maria Carpo e o Franklin de Oliveira. O Franklin de Oliveira jamais chegou a ter, eu acho que ele, se é que eu me lembro, ele não tinha nenhuma formação escolar específica, talvez tivesse um diploma de direito, que é a mesma coisa que nada, né? Mas é obviamente um homem de formação acadêmica muito elevada, capacitado a discutir qualquer assunto com o Otto Maria Carpo, porque os livros que o Carpo tinha lido, ele tinha lido também. Tá certo? Procure, tem um livro, ele escreveu pouco relativamente, né? Inclusive o último livro dele foi um livro sobre a Semana de Arte Moderna, 22, Descendo o Cacete, e o livro está muito mal editado, no fim das contas, mas ele tem livros importantes, tem um livro dele, uma coletânea de ensaios críticos, chamada Fantasia Exata. Se puder, não deixe de ler esse livro. Você vê o que é um grande crítico literário. É um homem de uma cultura imensa, cultura literária, histórica, artística, política, científica, etc, etc. Um homem que dá para conversar sobre qualquer assunto. Né? Eu conheci, no Brasil, o homem mais culto que eu conheci foi o Daniel Brilhante de Brito. Daniel Brilhante de Brito era apenas um tradutor, que era um tradutor de 16 idiomas, um treco assim, e que você, conversando com ele, você mencionava qualquer poeta de qualquer língua, ele recitava 10 versos do cara na língua originária e assim por diante. Né? Foi o homem mais culto que eu conheci, em pessoa, foi o homem mais culto que eu conheci no Brasil. Antigamente havia muitos desses tipos, gente. Era normal ser assim. Né? Você pega os livros de crítica literária. Por exemplo, eu mencionei o Oswaldino Marques. Né? Saiu uma coletânea de ensaios dele pela Livraria Civilização Brasileira. Mas você vê o nível do camarada. Você pega o Augusto Maier, poeta e crítico gaúcho. Todos esses estão no nível do Carpo. Dá para eles conversar com o Carpo, porra. Né? Na geração seguinte, você já não tem mais essas pessoas. Simplesmente não tem. Por quê? Porque as pessoas não sentem falta disso. E por que elas não sentem falta? Porque no ambiente universitário em que elas estão, né, ninguém exige isso. Não se espera que o sujeito saiba isso. Se espera que saiba aquilo que é do interesse do departamento. Então você vai ser julgado pelos seus pares que tem mais ou menos o mesmo nível de cultura que você. E não vai passar disso. Então esta coisa toda chama currículo lattes, isso é uma palhaçada, gente. Né? Currículo lattes é assim, um monte de referências feitas por imbecis para imbecis, não é mais nada. Eles não sabem o que é um homem de cultura. Eles realmente, simples, não sabem. Né? Quando você vê o que os caras escrevem a meu respeito, eu digo, é claro que eles não estão entendendo coisa nenhuma do que eu estou fazendo. Quando o sujeito diz, ah, o Olavo não é, como é que se diz, não é benquisto nos meios acadêmicos. E o que é meio acadêmico para você? São aqueles menininhos do seu departamento. Ou outros similares de outro departamento igual. Não são grandes figuras. É? Aqui outro dia estava a Mariana fazendo aqui a lista das referências. Eu sou o autor brasileiro que mais tem referências de autores acadêmicos de primeira ordem no mundo. Ninguém tem isso no Brasil. Você acha que Vladimir Safatli tem? Você acha que Marlene Chauí tem? Você acha que o Cagade tem? Você acha que todos esses metidinhos têm? Claro que não. Eu tenho lá mais uma centena de referências de, no Brasil, no mundo, de gente, vamos dizer, de altíssimo nível acadêmico. É? Mas eles não sabem o que é isso. Em primeiro lugar, os autores importantes do exterior, eles não conhecem. Por exemplo, o Vladimir Tismaniano. Vladimir Tismaniano é um cara que tudo quanto é autor que está discutindo a história moderna. Todos eles citam Vladimir Tismaniano. Todos eles sabem quem é, portanto, é um cara que está nesse nível. No Brasil, os caras ficaram sabendo por quê? Por influência minha saiu um livro no Brasil. Senão eles nunca teriam ouvido falar. E assim por dentro, vai lá esse negócio da poneologia que ele estava falando. Hoje ele estava vendo o programa do Daniel, né? Faz comentário político, diário excelente, né? Daniel Guedes, como é? Esqueci o sobrenome. Daniel Lopes, é isso aí. Estava lá falando da poneologia. A poneologia está lá por minha causa. O catálogo inteiro da realização foi eu que fiz, gente. Tirando o que era os livros de ginástica, essas coisas todas, foi eu que fiz. Quer dizer, eu fui diretor editorial daquela coisa, não recebi um tostão por isso até hoje. Não recebi um muito obrigado. Porque isto é o Brasil. O Brasil é isto, é uma terra de vigarista. Tá certo? Então, eu entreguei tudo isso pronto. Falei, autores que o sujeito dono daquilo, em 20 vidas, ele não chegaria a conhecer, quanto mais a ler. Não é isso? Mas depois faz o sucesso que se ganha dinheiro. Não estou reclamando, não preciso do dinheiro, não. Também não preciso do obrigado, é óbvio. Não sou eu que precisa disso, quem precisa disso é ele. Para ser um homem de verdade. Senão não vai chegar a ser nunca. Né? Porque eu, qualquer coisa que eu tenha aprendido com qualquer um, eu digo obrigado. E sinto uma dívida com o cara. Se você pega o Schwung fez cachorrada comigo assim, cachorrada feia. Né? E eu, como achei que eu tinha uma dívida intelectual com ele, tinha aprendido coisa com ele, né? Não quer dizer que eu aceito tudo, mas se eu achei que ficava feio, né? Eu me vingar do cara literariamente, escrever contra ele. Não, falo duas, três coisinhas, acabou. Né? Mas no Brasil a pessoa não tem mais esse sentido de honra, que em outras épocas era normal. Você está entendendo? Você vira, por exemplo, você pega a história do Carpo, né? O Carpo e o Jorge Amar chegaram a trocar seu papo. Quando que eles escreveram uma linha um contra o outro? Nunca. Eu não vou usar o meu instrumento literário para me vingar de um cara que só porque eu o detesto. Sei lá o que ele fez, mexeu com a minha mulher, pisou no meu pé, né? Sei lá, roubou minha cueca, qualquer coisa assim. Não vai se rebaixar esse ponto. Então, leiam os críticos literários dos anos 40, 50, 60, vocês vão entender o que é a formação universitária, porra. Você lê, sei lá, o Sérgio Millier. Sérgio Millier é um cara que morreu, morava num quarto de pensão, ele tinha o terno do corpo e mais um. Isso era total. Os bens do Sérgio Millier eram isso. Lê os artigos dele, você vai ver o nível do cara. Lê o Álvaro Lins. Né? Esses dois eram caras da esquerda, aliás. Né? Mas naquele tempo, ser de esquerda não era ser idiota como hoje. Não era mesmo. Né? Então, por que eu estou falando desses críticos literários? Porque a formação literária é a essência da educação. O cara não tem formação literária, ele pode estudar ciência e filosofia o resto da vida dele, ele nunca vai ser nada. Por quê? É a literatura que dá para você o senso, vamos dizer, da significação múltipla das palavras. Significação é a intenção que muda conforme a situação, conforme a entonação, conforme o lugar, conforme a hora. Tá certo? E aí que você pega o senso, vamos dizer, infinita maleabilidade da linguagem. Você não pode adquirir isso lendo livros de ciência, porque na ciência é o contrário. Na ciência as palavras têm significados fixos, uniformes. Né? Então você, lendo o livro de ciência, nunca vai aprender a ler. Você pode saber aquela ciência, mas você vai continuar analfabeto como antes. Esse é o problema dos... Sabe, quando eu vou discutir com o pessoal, dizer, eu sou professor de física no raio que eu parta, estão todos assim. Não falha um. Não, quer dizer, falha. Tem alguns que falam, são meus alunos. Né? Eles entenderam o que é ler. Né? Por exemplo, você pode discutir com o Rafael de Paula. Não é isso? Então, tem outros também. Então, agora, se o cara, sei lá, saiu do ginásio e começou a ler livro de física e não parou mais, pronto, acabou. Você nunca vai aprender. Então, primeiro você tem que aprender a linguagem em geral e depois a linguagem específica da sua ciência. Por quê? Porque na sua ciência o que importa não é a linguagem. São os referentes. Esses referentes têm uma ligação fixa com as palavras. Uma palavra significa sempre a mesma coisa, vista sob o mesmo aspecto. Portanto, não tem riqueza vocabular nenhuma. O objetivo das ciências naturais não é aprimorar a sua linguagem e, portanto, a sua percepção da vida em geral. É aprimorar a percepção especializada de determinados objetos já previamente recortados para aquela ciência. Que, por isso, podem ser designados por palavras com significados estáveis, permanentes e uniformes. Portanto, livros de ciência não ensinam ninguém a ler. Não deveria ser preciso explicar isso, né? Então, a coisa começa com a literatura, sem dúvida. Se você pensar bem, a classe superior inglesa, né, que administrou o mundo, os administradores coloniais ingleses, qual era a base da educação deles? Grego e latim. Todos eles sabiam um monte de coisa de Homero, de Virgílio, de cor, todos eles. Daí eles iam estudar outra coisa. Daí estudar geografia, estudar física, etc, etc. Então, é isso, a base da educação é isto. Se você puder adquirir uma formação literária clássica com línguas antigas, é melhor para você. Essas línguas têm uma riqueza que, para hoje em dia, chega a ser inimaginável. Essa língua tem uma espécie de um poder mágico. E se der para você poder aprender uma outra língua antiga, por exemplo, eu estudei um pouco do árabe clássico, né? O que eu ganhei ali não há dinheiro que pague, porra. Porque você veja, os árabes eram uma nação de poetas. Todo mundo fazia poesia ali. E, no entanto, como dizia Goethe dizia, você vê, os árabes, ao longo de toda a existência deles, só reconheceram 8 poetas. Você vê a exigência, né? Árabes e persas, né? Então, você lê o Rumi, Halal al-Din Rumi, poeta persa, é um negócio assim, de uma força oceânica. Tem algum treco ali que eu não sei explicar. Eu não conheço obra parecida no mundo que possa se obrear com aquela. Não conheço. Né? Agora, você quer aprender a ler? Pega um monte de soneto de Camões e decore, porra. Hã? Camões é um dos grandes poetas da humanidade, meu Deus do céu. Só não é mais conhecido porque tem pouca gente que lê português. Mas é raro, na verdade tem muita gente que lê português, mas nos países de outras línguas tem pouca gente que lê, na Itália, na Alemanha, tem pouca gente que lê, mas tem estudiosos. Né? Quem conhece Camões fica maravilhado, assim como quem conhece a filosofia portuguesa fica maravilhado. Né? Lamennais disse, é a filosofia que sempre recompensa o seu leitor. Né? Dedicou anos de estudo da filosofia portuguesa. Agora, o livro de filosofia não serve para isso. Pelo seguinte, o talento filosófico nem sempre vem junto com o talento literário, não é a mesma coisa. O sujeito pode ser um excelente filósofo, certo? Tendo uma língua relativamente tosca. Isso é possível. Outros não. Não é isso? Também, é claro, às vezes um filósofo que não é tão grande, ele tem uma força verbal muito maior que a do grande filósofo. Não é isso? Então, por exemplo, eu vivo citando aqui o John Dealey, né, o filósofo americano que recolocou em circulação a semiótica do João François, chamado João de São Tomás. Não é isso? O Dealey talvez seja o maior pensador americano, mas ele escreve horrivelmente, é desagradável, aquilo arranha os ouvidos. Eu não sei por que ele é assim, mas foi o que ele conseguiu fazer. Né? E os livros dele são indispensáveis. Você vai aprender muita coisa ali, mas você não vai aprender a escrever. Não vai aprender inglês lendo John Dealey. Né? Por outro lado, se você ler, por exemplo, Schopenhauer escreve maravilhosamente, mas ele não é um filósofo tão grande. Ou Ortega Gasset é, de longe, o maior prosador espanhol de 5 ou 6 séculos, e ele não é um filósofo tão grande. Né? E assim por diante. Então, filosofia é um negócio mais ambíguo. Mas entre os poetas, romancistas, você não vai perder nada. É ali que você vai ganhar tudo. Então, Primeiro, adquira uma formação literária extensa. Leia tudo o que você puder de poesia, de romance, de teatro. Né? Aprenda a dizer, porra. Cria um vocabulário. Né? Conhecer muitas palavras é importante, saber usá-las nas diferentes situações e circunstâncias. Isso é básico, gente. Se não tem isso, você nunca vai ser culto. Agora, quem ensina isso hoje? Você entra numa faculdade de letras hoje, os caras não lêem mais as obras literárias, só lêem estudos literários, porra. É? Que é isso? E ler estudo literário escrito por gente chata. Você vai lá e lê o Jacques Derrida, parece que estava lascado lendo o Jacques Derrida. É? Filosoficamente, talvez tenha sua importância, mas ele não vai ensinar você a escrever. Né, perguntar para o Jorge Gusdorff se ele tinha lido Derrida, falou, não, estou esperando traduzindo para o francês. Então, mas pronto, Jorge Gusdorff, você pode aprender a escrever lendo Jorge Gusdorff. Né? E assim por diante. Se você ler, por exemplo, lê as obras da Henri Bergson, a Henri Bergson, acho que não tem uma tese do Henri Bergson que eu concorde completamente, mas é um escritor primoroso, um escritor de primeiríssima ordem, ele consegue dar uma translucidez para as ideias. Então, na filosofia, esse tipo de escrito é bom. Mas não vá para a leitura filosófica antes de ter cultura literária ampla e sólida. É o que eu sugeri, sempre sugeri. Pega o livro do Otto Maria Carpo, A História da Literatura. Faz o que eu fiz no começo. Já sugeri, já dei o segredo. Eu li isso aí, eu tinha 17, 18 anos. Eu fui marcando todos os escritores importantes. Se o Otto Maria Carpo falava de um cara mais de uma página, eu marcava o nome dele. E os livrinhos dele. E fui fazendo a lista de todos os livros que eu ia ler pelo resto da minha vida. Estou lendo até hoje, não acabei até agora. Isso aí o que, que é? Tem algum curso de letras que vale a isso? Mas está brincando comigo? Ah, mas eu sou professor de letras. Ah, vai lamber sabão, rapaz. Você não conhece literatura? Conhecer literatura como o Bruno. Qualquer poeta que você dava para ele, recitava os caras, pô, sabia tudo de cor. O Bruno tem uma formação acadêmica, esses caras não têm. Você está brincando, você acha que assim, é porque você tem lá o currículo Lattes, porque meia dúzia de outros idiotas de outra faculdade leram o seu trabalho, você chegou lá, prometeu um dinheiro para o cara, ou sei lá, né, faz crédito para mim que eu paro de comer a sua mulher. É assim, porra. É um ambiente corrupto. Né? Então não leve essa coisa a sério, tá bom? Bom, acho que por hoje já foi demais. Tá bom, até semana que vem, muito obrigado. Ah, hoje foi a 50ª aula, aula número 500. Né? O cara fala 50ª, que raio de coisa é essa? 50ª é a aula número 500, tá? Então estamos comemorando. Até semana que vem, muito obrigado.